caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Um programa que a partir desta semana passa a ser semanal e não diário. Mas também tem duas horas diárias e não apenas uma como tinha... Aliás, duas horas e não uma como tinha naquela altura. Sei que eram 5 horas, mas devido a algumas reformulações nos conteúdos programáticos da Antena Web, especificamente do Canal 1, o programa terá que passar então de 5 horas semanais para apenas 2, mas para todos os efeitos podem ficar tranquilos porque temos aqui músicas e programas que certamente vão continuar a apreciar, ou pelo menos eu assim espero. Motivos para que isso aconteça não falta, pelo menos procuramos sempre que assim seja. E a edição número 8 desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2014, vai desde logo iniciar com três músicas fantásticas. Aliás, a primeira parte deste nosso programa de hoje vai ser mais dedicada a músicas mais antigas, décadas de 60. Depois teremos músicas mais recentes, da década de 80, uma até de 93. Mas para todos os efeitos, aqui a lógica é esta. Prepare-se porque vai haver coisas que nunca ouviu, não é? E, portanto, que poderão ser para cima novidade, não é? Se está naquela situação de procurar sonoridades novas, mas de certa forma tradicionais, pois muito bem, saiba que algumas das músicas podem surpreendê-lo. Ou surpreendê-la. Vamos às três primeiras. Connie Francis com Everybody Somebody's Fools. Roy Orbison com Only the Only. Aliás, Only the Lonely, se não é que está correto. E por fim, Brenda Lee com Sweet Nothing. Bom, algumas das músicas talvez já conheça, outras não. Acho que estes artistas são todos eles bastante renomados, não é? Mas para todos os efeitos, vamos lá descobrir estes três temas. Caso não conheça, pois seja muito bem-vindo. O Ouvindo um Presente Antigo tem mesmo essa função. É que o ouvinte possa desfrutar destas fantásticas sonoridades. Vamos à música? Vamos à música, ouvinte. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Dum, dum, dum, dum, dum. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. So far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely only the lonely know the heartaches I've been through. Only the lonely know I cry and cry for you. Maybe tomorrow a new romance. If your lonely heart breaks, only the lonely. Honey. All right. My baby whispers in my ear. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby, I keep them to myself. Sweet nothing, sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Sweet nothing. Sitting in class or trying to read my book, my baby give me that special look. Sweet nothing, sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. E eu confesso, descobri estas músicas numa altura muito recente, algumas delas. Aliás, eu teria sempre que descobrir estas músicas muito depois de terem sido lançadas, porque afinal de contas foram lançadas estas melodias já bastante depois de eu ter nascido, certo? Pois, portanto, não havia muito que eu pudesse fazer, não é? Tinha mesmo que as descobrir depois. E até foi muito por aí que me inspirei na criação deste programa, porque para todos os efeitos são músicas que, enfim, que eu não conhecia, não é? E que para todos os efeitos acabaram por se revelar músicas com sensações muito bonitas para mim, algumas delas. Sejam elas de mais melancolia ou de maior agitação, o que interessa mesmo é que são músicas que... Ou seja, não é o facto de serem antigas que já não tem mais nada para dizer. Bem pelo contrário, muitas vezes o facto de serem antigas tem até mais algo de importante para nos contar, que nós ainda não conhecemos, seja através das suas letras, seja através das suas sonoridades. Como por exemplo estas três. Sweets for My Sweets. For My Sweet, aliás. Os The Searchers. Logo depois, Please Please Me, música dos Beatles. E With Heritage, dos Austin Wells and the Marksman. Acho que os ouvintes conhecem bem estas sonoridades, pelo menos as duas primeiras, sobretudo. E por isso mesmo convido a fazer parte deste nosso ouvindo um presente antigo e que continue a desfrutar destas músicas que escolhemos. Neste caso, eu escolhi a pensar em si. Deixa-me só dizer mais uma coisa antes de passar às músicas especificamente dos The Searchers. Dos The Searchers. Ai, Searchers. É que o ouvinte pode escolher, aliás, pode agora acompanhar a lista das músicas no nosso arquivo. Basta que no site vá em arquivo, ou seja, radiointernoweb.info/arquivo, ou até quando entra no nosso site, radiointernoweb.info, tem lá o arquivo que pode escolher. Basta clicar lá e aí tem efetivamente um. Portanto, tem aí efetivamente um. Enfim, o botãozinho que diz programas no arquivo, clica aí, seleciona na caixa ouvindo um presente antigo, lá tem muitos, pode até escrever, quando está dentro da caixa, pode até escrever ouvindo, por exemplo, e vai lá parar ouvindo um presente antigo, e depois é só clicar no botão ver programa e já está, aí tem a lista de todas as músicas do programa ouvindo um presente antigo, no caso até desde a primeira edição. Ou da segunda, agora não me recordo. Mas pronto, da maior parte delas, isso garantidamente. E agora sim, The Searchers, Sweets for My Sweet. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. Sugar for my honey, your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you wanted a dream to keep you smiling, sweets for my sweet. Fique na companhia do Canal 1. There's gold in the mountains, gold in the valleys, but only the heartaches are waiting for me. The fools do the digging, smart men work for me. There's gold in the mountains, gold in the valleys, gold in the rivers and gold in the sea. Fortunes are waiting for men to claim them. Notches on my guns are 20 and 3. So I'm leaving my lover, the cause of my troubles, and only the heartaches are waiting for me. E já cá estamos no auditório, depois destes três temas, e mais três, seguem já a caminho. Frank Sinatra com My Kind of Girl, Jerry and the Pacemakers com How Do You Do It e Reach Out, I'll Be There, música dos The Four Tops. Foi um grande sucesso, tanto dos The Four Tops como mais tarde da própria Gloria Gaynor. Quem ainda não se lembra eventualmente desta música, vamos lá conhecê-la, mas daqui a pouco, porque para já e antes de tudo, temos esta musiquinha fantástica do Frank Sinatra, uma balada muito bonita, My Kind of Girl. Vamos ouvi-la nesta edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She is wise, like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and a smile like a kind of pearl. To my mind, she's my kind of girl. A pretty little face that face just knocks me off my feet. A pretty little feat. She is really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. If I only knew you fall for me like I fell for you when I do it to you. E já cá estamos ouvintes depois dos The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Agora, Sunny Afternoon, dos The Kinks. Mais um nome que este, enfim, não é tão conhecido. Também é, mas não é a mesma coisa que alguns dos nomes que já passaram por aqui. Walker Brothers, com The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. E por fim, os The Beach Boys, com Sloop John. Se gosta destas três músicas, eu acho que faz muito bem em apreciá-las. E se não conhece, fique por aí, pelo nosso ouvindo presente contigo, para que possa igualmente apreciá-las. Agora, se realmente é daquelas musiquinhas que adora mesmo, faça o seguinte: ouça-as, desfrute, sinta novamente as emoções e prepare-se para o que venha aí, que ainda é melhor do que estas três musiquinhas. Digo eu, claro, já depende dos gostos de cada um. Mas acho que estas músicas que vêm logo depois ainda são mais emocionantes. Portanto, desfrute destas e não saia desse lugar, porque mais vêm a caminho. Daqui a pouco também há o término da primeira parte do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Eu volto já. Afternoon.

The Beach Boys com Sloop John. Agora, ouvintes, vamos a mais três musiquinhas. Gosto muito desta, de Chris Montes, The More I See You. É uma música muito bonita esta. E Give Me Some Lovin' é também uma música muito bonita dos Spencer Davis Group. Mas a que eu mais gosto é da cantora Cher, Bang Bang Baby My Shut Me Down. Acho que esta música é memorável. Acho que era de 66 até. Uma música memorável. Nós vamos ouvi-la e daqui a pouco vamos... Depois dessa música vamos pôr um breve intervalo. A segunda parte vai abrir de uma forma mais agitada, com outras sonoridades bem distintas. E abrimos com um grupo sueco, com o tema Happy Nation dos Ace of Base. A tal exceção regra que vai até à década de 90, ao ano de 93. Há apenas 21 anos atrás. Sim, ouviu bem. Há apenas 21 anos atrás. A maior parte das músicas é dos anos 60, não é? Portanto, estamos aqui a falar de músicas, já tem algumas delas 50 anos, não é? Portanto, bom. Vamos lá, ouvintes. Volto daqui a pouco. Até já. Won't try. Sintoniza-te. Hey! Oh, my God!

E já cá estamos ouvintes, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Ouvindo um Presente nesta edição de quarta-feira, 13 de agosto. Ace of Base com Happy Nation abriu a segunda parte desta edição número 8 do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Agora trago-vos uma música que foi muitas vezes associada àquela parte do tirar a roupa ou do momento mais excêntrico. If You Leave Your Hair On, música do Joe Cocker. If you leave, aliás, exatamente, you can leave, assim está correto, you can leave your hair on. Esta música tem assim, eu acho que isto foi porque fez parte de um filme, mas a música realmente tem qualquer coisa de impactante. Então, vamos lá então ouvir esta musiquinha do Joe Cocker, logo depois uma balada. Bryan Adams, Rod Stewart e Sting juntaram-se para cantar. Ou seja, juntaram-se tudo pelo amor, não é? Juntaram-se para cantar All For Love. E por fim, Isn't She Lovely? Isn't She Lovely? Se não está correto. Música do cantor norte-americano Stevie Wonder. São as próximas três desta edição do nosso programa que se intitula, imaginem só, Ouvindo um Presente Antigo. Até já! Real Para os amantes da música mais mexida, trago-vos agora Sunny, dos Boney M., um grupo que fez muito sucesso na década de 80, com muitas influências tropicalientes, daqueles instrumentos, aqueles tamborzinhos, que agora me fugiu o nome, daqueles tamborzinhos tropicais, aquilo é da Jamaica, acho eu, não é? Ou do Havaí, é uma coisa assim de género. E sim, realmente é algo muito interessante. Aqui não vão tanto por aí, mas tem este Sunny, que ainda assim é uma grande música. Vamos ouvir dos Boney M, Sunny. Logo depois, Flash in the Night, dos Secret Service. E, porque essa música tem sonoridades muito parecidas, escolhi depois um tema de 1981 chamado Words, do cantor F.R. David, que teve apenas um sucesso na vida, embora tivesse tido vários discos. O sucesso foi Words, precisamente. Vamos à música, ouvintes. Até já! Sumida-te. Thank you. já cá estamos. Avista-se o término desta edição do nosso Ouvindo o Presente Antigo. Mas ainda assim tenho alguns temas para vocês. E estes tenho aqui a sorte de ter as datas comigo, não é? A música I'm Not In Love, dos 10cc, que foi traduzida para português do Brasil com a Débora Blando, Somente o Sol. O tema original dos 10cc é de 1975. Logo depois, de 1976, Salawat, de Caroline Loeb. Não é do... não sei se seria parente do Sébastien Loeb, mas por todos os efeitos é uma cantora francesa, que teremos então aqui a oportunidade de escutar nesta edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Não é um tema muito conhecido, pelo menos por cá, para estas bandas, mas é mesmo também disso que se trata o programa. Trazer músicas que não são necessariamente sucessos. Basta que sejam músicas mais antigas e, claro, que possa o ouvinte sentir novas sensações com músicas novas, quanto mais não seja para si, e algumas para mim também, como é o caso desta Caroline Loeb e este Salawat, de 1976. Por fim, de 1989, Yakadance, dos Raft. Daqui a pouco as despedidas desta edição do nosso programa, ouvindo um presente antigo. Até já! Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. C'est faut tout coller et à caroler, swing et secouer à nous aller, à jamais nous t'oublier, couleur et sans mêler. C'est faut tout coller et à caroler, swing et secouer à nous aller, à jamais nous soulier, couleur et sans mêler. Tout mélanger, passer pour tout coller. Y'a qu'à danser, qu'à danser, begin de zouké. Gazé, fille, tout mélanger, passer pour tout coller. Y'a qu'à rouler. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive. E já cá estamos ouvintes, depois destes três temas, o último dos quais, Yaka Dance, dos Raft, de 1989. Vamos recuar 6 anos para ouvir Gold, dos Spandau Ballet. Saltamos mais 5 anos para trás para ouvir Heart of Glasses, dos Blondie, de 1978. E depois andamos uns passinhos para a frente, uns aninhos para a frente. 1981... O tema Gemini Dream, dos Moody Blues. Esta música é de 1981. É verdade, 1981 é o ano desta música, que vai fechar mais uma edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Volto a referir que esta lista de músicas, esta e as demais, estão disponíveis no nosso site. O que há pouco não referi, e peço desculpa, é que o ouvinte também pode chegar lá pela própria página do canal, ou do programa, ou seja, quando está no nosso canal 1, programação, não é? Clica lá no link que diz Ouvindo um Presente Antigo, e vai para a descrição do programa, vai para a ficha técnica, e tem também lá algo que diz ver também Ouvindo um Presente Antigo no arquivo da Antena Web. E vai ter ao mesmo sítio. Portanto, vai ter aqui uma série de alternativas para chegar até ao nosso programa. Espero que tenha gostado desta sequência musical, toda ela, que preparei para si, pelo menos maior parte. E eu fico-me por aqui. Volto na próxima quarta-feira, dia 20, para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. Fico bem ouvinte, um forte abraço para si, boa tarde e até à próxima quarta. Coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Always believe it, 'cause you are gold. I'm that distraia ao som da sua antena web.